estamos aqui, os meus três ouvintes, os únicos que estão fazendo esse programa. É, aqui é o Ryu. Que é Fiquei. E aqui é a Sofia! Hey! Nós estamos aqui para entrevistar a menor autora do Need for Fic. É, Cake. Ei! Presentes. Agora que eu entendi o que ele falou. Também, cara. Juro que assim também. Nossa senhora. Tá bom que eu tenho 1,5 metros, mas não precisa ficar jogando isso na cara. De jeito. Eu precisava falar isso. Calma, Cake. Eu não precisava. Calma, você tem que colocar mais pra baixo que eu já sou. Tudo bem, eu sei. Um paralelepípedo pra mim é muito. É quase um suicídio, mas essas coisas. Deve ser dito dessa forma, você tem que preparar a pessoa meio que emocionalmente pra poder dar umas dessas. Então, que tem que apresente-se para os ouvintes, ou seja, nós. Ninguém vai ouvir essa merda mesmo. Olá, Mari. Ninguém me chama de Mari, porque eu não gosto de bolo. É, você é nosso bolo confeitado de casamento? Você queria o quê? É, bolo. É. Todo mundo conhece meu irmão não por André, mas por bolinho. Ele é o mais fofo que existe, sim, parei. Aí ele é. Agora é a Sofia. Eu? O que é que tem eu? Ah, tá bom. Meu nome é Sofia, mais conhecido como sou, na NFF. E sou. A única coisa que eu faço naquele NFF é prometer fanfiction que eu nunca acabo e postar fanfiction de Aishi Gabriel que ninguém lê. Ponto vírgula. Ninguém lê também. Eu leio. Hã? Guardião dos Planos, ninguém lê também? Não, Ryu! Ryu, olha, ponto e vírgula, porque a gente lê, viu? Cala sua boca. Eu leio. Tudo bem que eu parei em alguns capítulos bem no começo, mas enfim. Eventualmente eu vou terminar de ler. Fiquei aqui só pra avisar, está no capítulo 15, tá? O Dark está no capítulo 19, você também não tá lendo. Tá em 10. Ryu, tu tá devendo postar dois capítulos lá no NFF? Estou? Está? Tá no capítulo 13 lá. Eu não postei o 14, não, tenho certeza? Não. Depois eu. A gente tá no podcast falando de coisas que não é do podcast. Enfim, deixa. Podcast é pra isso mesmo. Vocês, pra quem tá ouvindo aí. A ideia do nome surgiu com uma conversa no MSN com o Dark, que eu estava perguntando um nome para ele. Ah, continue. Ele subitamente me escreve podcast. Eu fiquei olhando aquilo, troquei o P por um L e virou loadcast. Depois foi só colocar um NG no final e tá aí o nome para quem não entendeu. E detalhe, eu e ele estávamos tentando inventar um nome para esse podcast em mais de meia hora e na conversa do MSN, do nada ele consegue. Minha raiva eterna. Pois é, não é? Isso me lembra carregando, me lembra o Dr. Pepper e isso me faz ter imagens muito escrotas na mente. Cake, calma, Cake, guarda. Pois é. Loading do Dragon Age. Toda vez que você muda de cenário, tem um load do caramba. Oh, isso me lembra do Dragon Ball do Budokai do PlayStation 2, que é o Saibaman nascendo. Nossa. É muito trash. Então, esse é o podcast, o nosso objetivo. O objetivo neste programa é entrevistar a Fiquei. Que eu acho que a gente não vai conseguir tão cedo. Porque eventualmente a gente muda de assunto. Fazer isso 2 horas e meia com o Need for Chat. A gente consegue. Então a gente até quebra a marca. A gente pelo menos ganha um prêmio por discurso. É, realmente. Eu não ouvi. Então, a Dark Darknesses como surgiu? Não lembro. Não tem a mínima ideia, nada? Olha, de onde surgiu a ideia de começar a escrever essas coisas? Não, foi um negócio muito tenso, porque, como eu tinha falado, eu vi o filme dos Anjos da Noite e falei, vou fazer uma historinha contando que falou sobre isso. Aí a ideia inicial era fazer vampirinhos e licanzinhos. Beleza. Aí fudeu tudo, porque eu coloquei elfa, coloquei anão, eu coloquei um monte de coisa. Eu comecei a pensar no conselho de Condor, comecei a pensar na família Victoria. Aí eu fiquei com a folha ao máximo, fiquei escrevendo tudo o que ia fazer. Isso eu tava no terceiro ano do colegial. Aí eu olhei assim e falei, putz, não dá pra fazer isso na Terra. Eu vou ter que fazer um mundo inteiro. Eu fiquei pensando, peraí, por que eu não divido em duas dimensões? Aí uma dimensão, ela vai ser aquela que tem as criaturas mágicas, que a gente tem os mitos, e a outra vai ser a Terra, onde a gente vive. Daí, esse lugar que vai ter as criaturas mágicas, ele vai controlar essas criaturas mágicas pra não aparecer mais na Terra. É por isso que a gente não vê mais hoje um Lycan, um vampiro. Porque não deixa a gente ver. Aí a menina começou a cantar. E o que, que você cantou aí, Sofia? É a música do Queen. Música do Queen, esse lugar é mágico. Enfim. Desculpa. Enfim, eu perdi a linha de raciocínio. Eu não resisti, foi mal. Não, o mais engraçado foi quando eu falei, eu tenho que dar um nome pra esse plano, né? Não dá pra ficar falando plano, tem que dar um nome pro coitado. Aí eu olhei assim, eu olhei minha lapiseira, tá escrito Erase, a marca da lapiseira, eu falei, o plano vai chamar Erase. E o mais tenso, como é que vai chamar o conselho? Eu olhei meu relógio, a marca do relógio Condor. Eu não estou brincando, isso é verdade. Eu não tô brincando, isso é verdade. É que eu não tenho mais a lapiseira e o relógio, mas isso é verdade. Eu fiz isso. Não, mas até mesmo. Tem uma marca de um relógio chamado Condor mesmo. Ela não tá mentindo. Eu não tô mentindo. Eu não posso falar nada que os nomes das minhas histórias vêm tudo ao acaso também, então... Nomes das minhas depende muito. Por exemplo, a personagem Aisha, eu tirei de um história de um amigo meu. O nome da minha personagem no RPG é Aisha. Não é hora para isso. Agora, voltando à entrevista. Sim. É com você, Rio. Não, você tem que comandar a entrevista também. Eu também? É, filha, vai. Ah, sei lá, Dani. Fala dos seus personagens principais. Os personagens? Ixi, mãe, vamos lá. A Fcake. Putz, a Fcake sou eu. Não, jura, sério, sim. Quando eu falo Fcake sou eu, porque sou eu. Eu não uso o nick Fcake à toa. Primeiro, o nome dela. Por que surgiu o nome dela? Por causa do meu apelido. Esse apelido Fcake foi o meu melhor amigo que colocou em mim. Por causa do Helsing. É, o Alucard, aquela policial que tem lá no Helsing. É a Celas. Já viu? A Celas Victoria. Exatamente, por isso que é Fcake Victoria, por causa de Celas Victoria. Ah. Aí o Alucard, quando ele chama policial, parece que ele fala Fcake. Aí um amigo meu, ele falou, é Fcake que ele fala, escreveu desse jeito. Deu, tá, eu gostei, ficou Fcake. Aí eu falei, tem que escolher o sobrenome pra coitada. Aí eu pensei, Victoria, não, vai dar muito na cara. A Victoria. Aí eu falei, vai ser Fcake Victoria, então. Aí na personalidade eu falei, vai ser eu. E eu escrevo como se fosse eu. Nossa. Qual agora? Escolhe. O Arthur. Arthur. A história narrada começa com o Arthur, né? Fugindo lá do Lycan. O Arthur é um negócio muito engraçado. Porque o Arthur era pra ter morrido no ataque. Ele não era pra ter sobrevivido. O que era o Arthur? O Arthur era simplesmente um personagem que era pra dar espaço pra Fcake aparecer. Essa ia ser a missão em que a Fcake ia aparecer, porque a personagem principal é a Fcake, né, o Arthur? E aí que a gente nota a diferença entre a sua história e a minha. Na minha, ele teria morrido de verdade. Mas ele não morreu porque não me acharam, me ameaçaram. Sabe, assim, então não pode matar o Arthur. É assim, eu escrevi duas páginas e falei pra uma amiga minha, lê, vê se tá legal. Ela leu, daí falou, nossa, eu gostei desse ruivinho, deixa ele aí. Meu caralho. Tá bom, deixei. Aí mais pra frente, quando eu fui... Isso foi a primeira vez que eu escrevi o Darkness, porque eu já reescrevi 3 vezes. Mas a primeira vez que eu escrevi, mais pra frente, essa minha amiga, ela perguntou. Ô Mari, a Fiquei com o Arthur é um casal? Eu, não, eles não são um casal. Ah, é que eles parecem um casal. Faz esses dois juntos que eles formam um casal bonitinho. Eu fiquei pensando, eu não quero. Só que daí ficou todo mundo me apurrilhando a paciência, falando que os dois são muito perfeitos juntos. Eu, tá bom, vai, eu faço os dois juntos. Aê! É por isso que o Arthur está na história, porque não deixaram eu matar ele. Seria tão bom se essas ameaças vissem no Rio, droga. Não funciona. Quando a gente tá marcado pra morrer, ele tá marcado pra morrer. Ainda bem que o Gabriel não vai morrer, que senão eu te matava. Não, ele é o único que não pode morrer. E a Isha não, também não, né, filho? Então, né? Continuando a história. Então, o casal mais popular da história do Darknesses, Richard e Lucy. É, Richard! Ah, Richard, parei. O Richard é um caso engraçado também, porque ele é quase a mesma história do Arthur. Você ia matar o Richard? Não, eu não ia matar o Richard, mas ele era um personagem secundário. Ah. Não era um personagem principal. Só que a Tracy viu ele, ela se encantou por ele. Ela falou que ele era muito lindo porque lembrava o Sesshomaru, cabelo prateado, essas coisas. Ah, Sesshomaru. Sim, e ela falou, por que você não faz um amor proibido? Eu tava, vou fazer. Aí eu fiz um Nikan com uma elfa. Só que de primeiro momento eu não tinha uma história antes deles. A história antes dele foi conforme eu fui escrevendo a história do Darkness, a primeira vez que eu escrevi. Quando eu reescrevi, eu já reescrevi sabendo qual era a história deles, porque eu já tinha feito o especial dos dois contando a história. Uhum. Eles são o casal que é o mais polêmico, é o que mais briga, é um tirando o outro, porque os dois são geniosos demais. E eu dou muita risada escrevendo os dois, quando estão os dois juntos. Eu dou muita risada. Porque eu penso nas ações. Por exemplo, quando o Richard encontra a Lucy no castelo pela primeira vez, agora no que eu tô postando no NFF. A Lucy, ela pega o prato e dá na cara do Richard. Meu Deus! Eu lembro. Eu ri muito. No meio da rua, mas eu tava tanta risada, nossa, eu tenho que escrever isso. A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei foi escrever essa cena. Não, ela foi um amor bruto, né? Cara, eu queria conseguir escrever desse jeito, cara. Eu consegui escrever assim, pô. Sim, continue. Seria spoiler já. Eu não vou contar como eles vão ficar juntos, né? Mas a família deles não concorda, por causa que... Eu não sei se vocês sabem, mas... Isso é questão de RPG. O Darkness, ele tem muito de RPG. Eu leio muito RPG pra poder escrever a história. Ah. E um Lican e uma elfa geram um filho Lican. Só que esse filho Lican, ele nasce muito poderoso. E esse é o medo do pai do Richard. Que o neto dele fique muito poderoso e, tipo, destrua a família. Se revolte, porque ele não vai ter um lugar nem entre os Licans, nem entre os elfos. Aí o moleque fica revoltado e mata todo mundo. Esse é o medo do pai do Richard. Por isso que ele não permite que o Richard fique com a Lucy. E a Lucy é elfa. E a elfa tem todo um conceito de orgulho, né? Tipo, como é que ela vai se envolver com alguém que não é da raça dela? Realmente. Isso já é um requisito elfo mesmo. Então tem essa divergência entre as raças. É por isso que dá muita treta entre os dois. E os dois são geniosos, então... Dá essa merda de sempre. Cara, nunca mais esqueça aquela do carro, meu Deus do céu. Quebra o rádio, quebra o carro. Cara, eu ri meia hora. Minha mãe olhou pra minha cara, por que tá rindo disso? Ela olhou pra minha cara, tá rindo disso? Ela sai do meu quarto batendo a porta. Mas, escolham. O Oliver, eu quero o Oliver agora. É por isso. Oliver. Que aí que tem sempre lá, não leia comendo. Oi? Eu já notei isso. Ela sempre coloca, não leia comendo, concordo plenamente. É verdade. É porque. E esse não leia comendo é porque a Tracy sempre me xingou porque ela foi ler uma fanfic minha e ela cuspia tudo que ela tava comendo no teclado. Ela também fez isso. Aí eu falei, não, eu tenho que colocar essa advertência, meu, porque não dá certo. Realmente. Tá legal, vamos falar do Oliver. O Oliver. O Oliver era um dos possíveis casais pra Fiquei. Sério? Pra ela. Não, eu não imaginava. Ele era um dos possíveis, só que nem ia dar certo porque os dois são muito zoeira, então ia ser uma putaria desgraçada, não ia dar certo. Mas ele é um cara, ele é um personagem que eu esculacho. É o personagem que eu tenho para brincar. É o meu personagem de Nossa. brincadeira. Eu pego ele e falo: "Ah, vou zoar. Que personagem eu uso? Oliver." Eu lembrei das lantejoulas, ó. A roupa de lantejoula. A roupa me engorda. É, junto com o Oliver tem os outros dois amigos da FK, que é o Peter e a Adriele, né? É. Que é o Não. casal da turma, os dois centrados, são aqueles que meio que deixam o negócio meio equilibrado. Só que o Peter é mó sacana também, né? Ele vive zoando. Ele é o cupido. Ele finge que é sério, mas na verdade ele é outra coisa. É, ele é o cupido. Ele tenta juntar a FK com o Arthur. É, um ano depois. É, e o Oliver é aquele que tenta atrapalhar. Não, jura, é sério. O Oliver tentando ajudar em alguma coisa. Isso é novidade. Não, é que o Oliver é da natureza dele não ser útil. Não, cara, mas é verdade. Igual, é, falar da prima da Lúcia, a Eig. É aí, agora. A Eig é a nossa. Eu preciso dela por causa que ela é rastreadora, né? Tipo, porque se, eu preciso de mais personagens poderosos em Darkness. Não dá pra eu colocar só um personagem poderoso. Eu falo, não, vou dividir um pouco, né? Vou pegar uns personagens certinhos pra ter uma certa coerência. Aquele é melhor nisso, melhor naquilo. Então a Aegis é aquela nossa. É a rastreadora. Ela é a prima da Lúcia, aquela que apoia, mas é aquela que puxa a Lúcia também pra realidade. É aquela que. Ela quer ela com a Lúcia com o Richard, mas sabe que não vai ser fácil. Mas ela quer. Ela tenta ajudar no que pode e ela é o ombro amigo da prima, na verdade, né? É aquela que ampara. Ela é meio que mãezona de todo mundo lá. Tadinha. Oh, meu Se Deus. fudeu. E se ele disser que eu sou isso? Ixi, tadinha. Eu sou a mãe de todo mundo. Se fudeu. É, eu sei. E pior, quando Tá. eu quero fumar só eu vi. Qual agora? Ah, o Blake. Blake. Blake é o grande mestre da F-Cake, né? O Alguém tem Blake. que ensinar essa menina a lutar. Então o Eu Blake tenho foi medo dele. tipo. Foi o azarado. Pobre Ele coitado. é o personagem que eu tento ser um pouco mais séria, né? Que eu tento quebrar um pouco a minha veia de comédia. Eu tento deixar ele com ar sério. Nem sempre consigo. Às vezes ele solta umas pérolas. Não, consegue sim. Consigo? Consegue. Blake tá sério. Consegue sim, cara. Eu dei uma lida e poxa. Sério, eu fiquei com medo dele. Eu só não tenho mais medo das fitas que do Rio, mas enfim. Juro que tenho medo. É sério, só leio Guardião dos Planos porque afinal é Guardião dos Planos, porque senão não conseguia ler não, ó doido. Belezinha, qual agora? Ah, não. Não tem tanto personagem bom na tua O que fic, cara. aparece no Daisuke. Guardião dos Planos? Vamos medir. A Momiji! Momiji! A Grande deusa da Momiji. magia. Momiji é simplesmente. É nada mais nada menos que a deusa da magia. E ela também é ela. E aí vai ser spoiler, não vou poder falar. Ah, droga. Então Só que a Momiji. fala. Ela é simplesmente uma tarada. É tudo que eu posso. Ela é o Oliver de calcinha. É tudo que eu posso dizer sobre ela no momento. Pra você ter ideia, quando eu escrevi o segundo livro, que eu vou reescrever eventualmente quando eu terminar esse primeiro, uma das cenas da Momiji é assim: a Fiquei que tá dormindo, acabou de terminar uma prova lá dos deuses, ela está dormindo, aí ela abre o olho, tá a Momiji do lado dela agarrando ela. Meu Deus! Aí eu fiquei que ela tenta sair e fala: não, eu vou tomar banho. Aí a Momiji levanta: eu vou com você. Nossa! Mas isso tem um motivo muito importante, porque a Momiji ela é madrinha da Fi-Cake. É que em Darkness, os magos eles são meio que apadrinhados mesmo pelos deuses da magia, né? Deusa da magia. Ah, Que é maga. Só que também a Fi-Cake é uma Victoria, né? Então pro pai dela ir lá pro templo e falar: ó. E aí? Batiza minha filhinha. É muito difícil. Isso é a cara dos humanos mesmo, viu? Oh, Dolph Malus. Eu não falei Agora Dolph Malus, né? fala do Daichan. Daichan, Daisuke. É a Primeiro, Daichan. o nome, ele veio de um anime chamado Danny Angel. Eu tinha acabado de Cara, assistir esse eu anime. amo esse anime, amo. Esse anime é muito bom. É Aí eu falei, ah, muito lindo. vou usar o nome Daisuke. Por É volta isso. disso. O mangá do The Angel, mas não imaginava que vinha daí. É, daí o nome. Eu também, Daisuke. eu imaginei de tipo, cabelo vermelho, o nome Daisuke. Ah, é o Daisuke. É o Daisuke. Sim. Daisuke. Ele é o irmão que todo mundo quer ter, né? Realmente. Ele é tipo o Urahara, tudo é culpa dele. Ele sabe tudo. Nossa, ele é aquele que sempre tá um passo à frente, é sempre o que tá controlando as coisas. Ele não quis herdar o título de chefe do Conselho de Condor por motivos que mais à frente vai aparecer. Mas ele teve um motivo para não assumir. É por isso que a Fiquei que teve que assumir. É um motivo muito forte. E ele é apaixonado pela Ignis há muitos anos, só que ele não conseguiu ficar com ela porque, por ela ser Lican, é muito comum que seja casamento arranjado entre famílias para os Licans terem uma linhagem completa e ter também uma certa aliança entre as famílias. Então, ela não conseguiu. Ele não conseguiu ficar com ela. Ela até se apaixonou pelo noivo dela. E daí veio o Solin, que é o sobrinho, o afilhado da Daisuke. E o Daisuke tem paixão pelo Solin, né? Se nota. Tá, isso foi estranho. Muito estranho. Por que estranho? Eu vou ficar calada. Por que estranho? Sei lá, eu falei do nada, droga. Eu Surtada. sou surtada, você sabe disso. Eu preciso dizer pra alguém aqui que eu sou surtada. Deixa eu ver, o Josh é o melhor amigo da Daisuke, né? Então, ele vem da segunda família mais importante de Eraze, que é a família Nekoi. Só que essa família, ela foi dizimada. Aí só sobrou o Josh e o Evandro. O Evandro é o irmão caçula do Josh mesmo. Ele tem toda uma história complexa. Todas as atitudes deles não é porque ele é mau, é porque ele é um cuzão, ele quer foder todo mundo. Não, ele tem um motivo muito forte. Ele é meio que, simbolicamente falando, um revoltado. Ele não se conformou com certas atitudes e achou que tinha que ser de outro jeito. Só que esse outro jeito não é o bom. Muitas vidas inocentes vão se Bom. perder nesse outro jeito dele. Só que ele não tá nem aí. Ele não quer saber quantas pessoas vai morrer. Ele quer que as coisas mudem. E ele quer fazer diferença. Nem que ele morra pra isso. E ele vai fazer a diferença. Então, continuando. Sim. Tá chorando, Kate? Não, é que meu nariz ele tá meio entupido. Ah, tá. Tá, vocês perguntaram dos personagens, me perguntaram sobre como surgiu. Então, Falando sobre os planos. Eu falei um pouco sobre o Eraze e a Terra, né? Então, o que está faltando são as línguas, a mitologia e a economia, baseado no, na sua história. Então, as línguas em Darkness é o seguinte: quando surgiu o Conselho de Condor, o Douglas Victory, ele lançou um feitiço em todo o plano. Esse feitiço faz com que todos falem o mesmo idioma, por isso que não tem essa divergência de idiomas. Assim como qualquer pessoa maga, que for um mago ou uma criatura mágica, sai de Eraze para a Terra, eles falam, assim que eles passam pelo portal, eles falam o idioma daquele local. Entretanto, se é um humano da Terra que está em Eraze, por exemplo, o Arthur, ele está em Eraze, ele é norte-americano, não sei se deu para notar isso. Deu. Eu Ele é pelo menos norte-americano. notei. Ele é Caraca, norte-americano. eu sou a única que não nota essas coisas. Deprimi agora. Acho que dá pra notar quando ele viaja com os pais dele no segundo capítulo, que ele para naqueles postos típicos É, de beira de exatamente. estrada. Então, ele é norte-americano, ou seja, inglês. Se ele vem pro Brasil, ele tem que tomar uma poção antes de Nossa. sair de Gerase. Se ele não tomar essa poção, ele não vai falar o idioma, ele não vai falar português, ele vai falar inglês. Vai falar Entretanto, inglês se nesse alguém laço. daqui do Brasil voltar com ele, vai conversar com ele no idioma de Gerase tranquilamente. Então é esse feitiço que tem no plano. É, e só para acrescentar uma coisinha aí para o povo que lê Guardião dos Planos e que esteja ouvindo isso, o que eu escrevi lá não é besteira, tem uma explicaçãozinha razoável para isso. O quê? Tem uma cena do Dariel usando uma magia draconiana. E magia draconiana você usa usando a língua draconiana, que não é uma língua natural. É, na criação de Azude, o criador, Li, não é nome. É uma palavra que significa criador, ou criadora, não tem gênero. Ele forjou uma fala. Então a fala é forjada na magia. E quando ele usa a magia, então ele meio que quebra essa magia de Raze. Ou seja, ninguém entende o que ele está falando. Basicamente a explicação é essa. Entendi. Eu acho que lidar com magia é meio complicada. Quando eu peguei Darkness para escrever, eu li um pouco sobre magia de RPG. E também eu tinha muita influência do Harry Potter, então tinha aquela língua em latim, né? Em latim. Eu pensei, por que que tem que ser em latim? Por que que tem que ter uma outra língua para proferir magia? A magia é simplesmente nada mais nada menos que o poder que uma pessoa tem. Ela precisa proferir a conjura, ela precisa conjurar para poder executar. Ou seja, ela precisa concentrar e fazer. Ela não precisa ficar falando em outra língua Eu para pensei invocar. justamente diferente disso. Exatamente, só que tem magias e magias. Existem magias que precisam de pentagramas, existem magias que precisam de poções, existem magias que precisam de algum objeto específico, existem magias que precisam de uma língua específica, existem magias que simplesmente você executa olhando. Por exemplo, consertar alguma coisa, fazer alguma coisa, levitar, essas magias mais simples. Agora você vai, por exemplo, construir todo um portal. Você precisa de um pentagrama, alguma coisa assim. Você não vai fazer simplesmente estralar o dedinho e falar, ó, suja. Aconteceu algo? Então, tá tendo um probleminha técnico aqui, a Sofia está ficando online e offline da conversa toda hora, eu não estou entendendo também. O quê? Você está ficando online e offline da conversa toda hora. Então, a gente vai dar continuidade. Não, tudo bem, já tá normal já. Beleza. Vale coisa estranha, lá do céu. Então, você entendeu, né, Rio? Entendi. Sobre negócio de magia. O que eu tinha pensado, o que eu planejei para toda Azul, não só a meta ou as fortalezas, porque não é mais a Terra já É foi. uma língua, né? Não, na verdade, o que influencia não é a língua. O que influencia é o que tem no Entre Mundos. E isso eu vou explicar lá na frente, se eu for explicar. Então, continuando aqui para encerrar o cenário de Darknesses. Como seria a mitologia baseada em Raze? A mitologia são vários deuses. Deixa eu ver se eu lembro a porrilhada de deuses que eu criei para aquela porcaria. É aquela porcaria, né? Tem a deusa da magia, que é a Momiji. Que você Tem vai o apanhar deus. muito por estar falando mal de Darknesses aqui. Eu sou autor, eu posso. Peraí, não me desconcentre, pelo amor de Deus, senão eu não vou lembrar todo mundo. É o deus do tempo, que é o Brunos. Tem a deusa da magia, que é a Momiji. Tem o deus dos elementos, que é o Gorki. Tem a deusa dos sentimentos, que é a Kani. A deusa da sabedoria, que é a Membi. A deusa da natureza, o Dara. O deus da guerra, Katsu. O deus da morte, Kedar. Deusa da magia, Momiji, eu acho que eu já falei, né? Já. Três vezes. Acho que são esses, são oito. Não, foi oito. São esses oito, se eu não me engano. Não. Só que o Brunos, por exemplo, ele é um deus, é o deus mais antigo. E em Darkness tem um... Principalmente o deus da morte, existe um desgaste muito grande em energia. Por exemplo, quando os deuses, eles são simplesmente pessoas que foram selecionadas pelos seus poderes para terem poderes divinos. Eram pessoas muito fodonas quando vivas. Aí falaram, ah, vem ser deus. Chega aí, chega junto. Aí eles adquirem essa divindade. Então, cada deus tem uma ilha. É como se, não é exatamente um plano deles particular, é mais um plano só deles para deuses, mas cada um tem o seu local que fica, só que eles interagem entre si. E eles têm um desgaste muito grande de... Por exemplo, imagina só, você é um deus, você cuida de todo um plano. Existem intervenções e intervenções, só que os deuses eles não podem intervir completamente. Por exemplo, eles não podem descer em Eras e falar, ó, eu quero que seja desse jeito. Eles não podem fazer isso. Eles têm todo um protocolo de intervenção. O que, que eles podem fazer? Por exemplo, a deusa dos sentimentos. O cara apaixonado chega, ah, eu amo tal menina, só que ela me dá, não me dá atenção, tal, tal. O que, que ela pode fazer? Ela pode forjar uma forma deles se encontrarem mais, aquelas coincidências manjadas. É isso. Agora, por exemplo, o cara fala, ó, eu quero que você faça aquela pessoa se apaixonar por mim. Ela não pode fazer isso. Como ela até pode, mas pra fazer, a intervenção tem que ser mais poderosa. Ele tem todo um protocolo para ser seguido para conseguir essa intervenção dela. E os deuses, eles não são eternos em Eraze. Eles mudam. Então, isso que eu queria perguntar. Quem escolhe? Os anteriores Brunos. Ou... Brunos. Deus do tempo, Brunos. O Bruno sempre escolhe quem será, né? Então, no caso... O Bruno é como se fosse o todo poderoso. Ele sabe o tempo, né? Ele sabe tudo que vai acontecer. E o primeiro deus a ser deportado será o Kedar. O deus da morte, ele muda muito. Primeiro foi o Oderon, que eu vou contar a história dele no Darkness Histórias de Eraze, Conselho de Condor, que vai ser o Oderon. Ou seja, quando o Conselho de Condor estava surgindo, era um deus. Algumas décadas depois, foi o Kedar. E agora, décadas e décadas depois, vai mudar de novo. Por quê? Porque o Deus da Morte, imagina só, é um trabalho 24 horas. Não para de morrer, gente. E ele tem que manter as almas no outro mundo. Ele tem que ser muito poderoso. Ele tem que ser capaz de manter o outro mundo. Ele tem que ser capaz de manter o mundo dele. Ele tem que ser capaz de manter todo um equilíbrio lógico entre a vida e a morte. Então, baseando nisso, também queria perguntar o que seria esse outro mundo. O outro mundo é simplesmente nada mais nada menos que o mundo das almas. É onde a alma fica, bons e maus, se purificam de sua antiga vida e voltam para reencarnar. Em Eraze, todo mundo eles reencarnam, existe reencarnação. Uhum. Porque isso é uma ideologia que eu acredito. Então eu acho que como o mundo é meu, eu faço o que eu quero. Ah, boa. Eu acredito nisso, então eu acho que eu tenho esse direito de fazer isso em Eraze. E até por causa disso, que quando eu criei Eraze, eu falei, ah, vou fazer vários deuses, vou fazer o mundo dos mortos, o mundo dos vivos, vou fazer essas coisinhas assim. Não quero mexer com religião da Terra, porque se for mexer com isso vai dar merda. Não quero. É, concordo. É, realmente. É, então a mitologia eu quis fazer à parte. Eu falei, vou fazer minha mitologia, vou fazer bonitinho, vou deixar assim. Legal. Você queria perguntar sobre economia? Eu acho a mesma coisa, Guardião, justamente pelo mesmo motivo. Da merda. E só por Sim. questão de nota, lá tem reencarnação, mas não é justamente por causa do Deus da Morte, não, tá? Não? Não. É justamente... Na verdade, em Darkness não é por causa do Deus da Morte, é o equilíbrio mesmo entre a vida e a morte. Não, é o próprio equilíbrio que faz reencarnar. Na verdade, não é muito spoiler, não. Não é muito spoiler, não é muita coisa, não. Isso aqui. Ah, eu já fui spoiler nada demais esse negócio. Tá, desculpa. Qualquer coisa eu corto aqui, coloco alguém gritando spoiler e um trovãozinho no fundo. É uma boa. Se achar esse som na internet, eu vou colocar. E raças? Raças é só o que tem, né, filho? Raças é o que mais tem, né? Não, eu imaginei agora um gigante com um anão, meu Deus do céu, onde é que tem essa imaginação? Tem gigantes em Eraze, tem tudo isso. É, não, é que eu imaginei. Tu conseguiu imaginar Lycan com elfo? Imagina gigante com anão, né, filha? A louca. Mas é uma... Ó, eu ainda não cheirei meia nessa proporção. Cara, ignora. É a dose do sol. Eu acho que a única raça que eu gostaria de falar é o Lorde Demônio. Então, o Lorde Demônio é o Blake. Ela é Blake. O Blake, ele, quando ele era humano, a história dele se passou ainda quando o Conselho de Condor não existia. Estava sendo criada o Conselho de Condor. Vê como ele é velho. O Mas Conselho é de bom. Condor ainda estava se criando. É, estava acontecendo a guerra. Estava acontecendo exatamente. Estava acontecendo a guerra para ser feito o Conselho. Nessa guerra, o Blake, ele foi ferido. Ele, apesar dele, foi uma flecha com sangue de dragão envenenado. Então imagina, ele sobreviveu. Caraca. Só que ele estava envenenado. Ou seja, Ah. conforme foi passando o tempo, ele foi perdendo a capacidade da poção que ele tomava para curar, ela foi perdendo o efeito. Então, conforme foi passando o tempo, o efeito foi ficando diminuindo, diminuindo, até que ia acabar de vez e ele ia morrer. Só que antes dele morrer, a esposa dele fez uma poção com sangues de orcs. Que em Eraze, eu explico isso várias vezes em Darkness, só que eu vou explicar de novo. Em Eraze, não é demônios do capeta que sai do inferno. Não é isso, gente. Os demônios que eles falam são as várias variações de orcs. Porque os orcs são uma peste. Eles matam, matam, matam e voltam sempre. Porque eles não têm alma, eles não vão pro outro mundo. Droga. Esses bichos desgramentam, eles voltam. Então, eles falam demônios, porque são demônios, não para, não para. Ah, agora entendi porque tem uma hora que eles chegam no quartel-general. E ela pergunta como é que tá os negócios dos demônios, os ataques dos demônios. É, então, é uma batalha sem fim entre os demônios. É isso que mais movimenta Eraze. E então, a esposa do Blake, ela fez essa poção de sangue dos demônios, todos os orcs, deu para ele beber. Ele fez o ritual do Lorde Demônio, na verdade é um ritual entre do pentagrama da alma, se eu não me engano. Eu tenho que ler onde eu anotei essa bosta. Tá, né? Ele morre, ele toma. Quando ele toma, ele morre. Automaticamente, que ele é veneno. Então ele morre, aí ressuscita o corpo e a alma dele com o pentagrama. Porque o pentagrama da alma segura a alma dele lá dentro. Aí Nossa. eles usam a necromancia para ressuscitar o corpo e a alma volta. Aí quando volta, ele volta com o sangue dos demônios nele. É quando volta nele, tem essa transformação para Lorde Demônio. É Tenso, muito. depois você fala que não consegue escrever coisas assim. Né? Então é assim que surgiu a raça. E o mais engraçado foi no que eu me baseei para fazer a raça. O quê? Eu tava assistindo Blue demais. Aí eu vi Ah. aquelas pestes lá sendo esquartejado, sendo um monte de coisa. Não morria aquela desgraça. Eu falei, vou criar um bichinho igual. Nossa. Se torna um Lorde Demônio, toda maldição que você tem, toda doença é excluída de você. Você perde. Ah, É como se entendo. você ganha uma nova vida. Entendo E fica muito perfeitamente. mais poderoso, muito mais fodão. Eu Mas ainda eu vou me transformar gostava numa Lorde Demônio. deles. Hã? Eu ainda vou me tornar uma Lorde Demônio. Ah, tá, né, filha? Então vá pro Raze, olha. Eu vou, é que eu ainda não achei o portal, caralho. Ora, você já sabe onde fica o portal. É só ir lá, ora, simples. É que eu não achei nenhuma cidade chamada Hover também. Ah, você tem que achar um portal pra ir pra Roma, depois pra ir pra Eurase. É, tá foda. Mas não é nada bom, você sabe onde você tem que procurar. Legal, a ligação dela caiu. Caiu e voltou. Se querer, essa droga. Elaia. Então, Ah, é o que eu tava mas falando. em Eraze sempre teve os portais, os naturais. Existem os portais naturais e os portais artificiais que eles criaram para poder ter maior acesso em certas regiões da Terra. E tem todo esse complexo do Conselho de Condor e tal. E esses naturais, eles foram criados até pelos próprios deuses, pelo Brunos. Legal, cara. Então, tem uma hora, eu vou explicar porque eu sei que o povo que prestou atenção nesse detalhe vai se perguntar. Eu falo que um dos sintomas para a união com a Azul é a criação de bolhas de Hubble. Não sei se você lembra disso. Lembro. Eu não Ah, a lembro. Sofia. Lembro. Então, o que eu ia falar é que, tipo assim, as bolhas de Hubble. O que eu coloco não são portais, são interferências. Meio que você tá num lugar, mas você tá vendo o outro. Nossa. É, tudo tenso, assim. Não tente entender. É tipo aquela coisa, estou em dois lugares ao mesmo tempo. Aê, aê, aê, aê. Não, é um negócio de transparência, né? É, seria mais ou menos isso. Você estaria. Eu falei. É tipo um buraco no vácuo. Um buraco no vácuo. Se já é vácuo, então não tem nada, né, filha? Eu nasmo. Na verdade, no vácuo tem energia, sim. Energia. Ah, negócio. Se você pegar duas placas supercondutoras, colocar de lado e tirar tudo realmente, fizer um vácuo perfeito, você faz uma viagem no tempo. Podcast é cultura. Arte, cinema e cultura. Ninguém falou que eu amo física quântica, né? Eu Ó, não sei, física quântica é anotei. muito da hora, muito da hora. Cara, se eu entendesse pelo menos a física básica, talvez eu gostasse de Gente, física se eu quântica. entendesse a matemática, eu já tava feliz. Você não precisa entender nada de física básica para entender quântica. Você tem que, na verdade, você tem que esquecer tudo. Filho, o problema não é esse não. O problema é que, se eu não aprender a física básica, eu não vou ter tempo pra aprender a física quântica. Então eu tenho que aprender a física básica pra Eu tenho que aprender português. aprender. Entendeu? Português de Portugal. Pois é, gente, agora. Então, É, qual economia? Eu não entendi essa pergunta, economia. Por que você quer pergunta sobre economia pra mim? é um cenário que você criou, é. Então, a economia, o que se baseia a transação de mercadorias em reais, essas coisas. Ah, é que eu falo isso no Darkness, né? Que tem muita. É que o Darkness ele é meio tenso, você tem que entender alguma coisa. Não existe só um tipo de comercialização. Por exemplo, aqui na Terra, a gente tem várias comercializações de mercados. A gente tem os mercados externos que a gente importa e exporta. Em Eraze é o seguinte: existem quatro regiões: norte, sul, leste e oeste. Eles são tão preguiçosos que eles nem quiseram dar nome para as regiões. E cada região tem cidades. No máximo está adequado. É como se. Eraze é meio tenso, porque é assim: ao mesmo tempo que ela é muito evoluída, está no mesmo nível da Terra, ela também é muito medieval, está muito abaixo. Porque existem vilarejos que não tem nem. Quase não tem energia elétrica. Ou seja, é o Brasil. Pois é. Estou mentindo? Prosseguindo. Prosseguindo aí. A economia, basicamente, ela é o quê? Ela é concentrada em minerais, ouro, prata, bronze e em Eraze. Alimentos, Não lógico. curtis para os mineradores do Brasil. E tudo que é de Eraze fica em Eraze. Só Ah, que o inverso não é verdadeiro. ah. Por exemplo, o que acontece muito é pessoas. Vai um mago de Eraze para a Terra para poder manter contato com o Conselho de Condor para ficar controlando tal região. Ele se casa com uma humana. Aí nesse caso tem filhos. Aí o trabalho dele termina aqui. Beleza. Aí ele volta para Eraze e traz a família dele. Só que a família dele foi criada na Terra. Então ela vai ter filmes da Terra, vai ter músicas da Terra, vai ter tudo da Terra. Ou seja, pessoas trazem a cultura da Terra para Eraze, só que a Eraze não permite que leva a cultura dela para Terra. Por que não permite? Porque já deu muito BO. antigamente. Ai, que Porque era assim, preconceito. os vampiros saíam, iam pra terra e iam matando todo mundo. Não tava nem aí, foda-se o resto. Eles iam mesmo. Ah. E quando eles criaram o Conselho de Condor, era pra ficar realmente Eirazi totalmente camuflada. É como se não existisse. A gente não pode deixar que eles descubram a gente. Por quê? Imagina só, tá assim. Os vampiros todo dia estão lá atacando, atacando, atacando, atacando. Vai ter um dia que vai reagir. Isso é ação-reação. Dá um tapa, leva um tapa. Uma hora vai reagir. No meu caso, me dê um tapa, você leva um soco. Mas enfim. Exatamente. Então imagina só, as criaturas de Eirazi chega, fica lutando, fica lutando, fica lutando. Vai ter uma hora que o pessoal da Terra vai estar tá mais bem preparado e vai reagir. Porque se Ah, mas você que for imaginar, susto! a raça mais poderosa que existe é humana, não é Lycan, não é vampiro, não é outras raças. Um bom exemplo disso, quem caça vampiros? Humano. Quem caça Lycans? Humano. Qual é a raça mais foda? Humanos. Pois é. Então, é até por causa disso que surgiu o conselho, para poder evitar essa guerra. Ele não queria que ocorresse uma guerra entre os planos. Ai, Deus do céu. Ah, acabou a entrevista? Não tem mais nada? Vocês não querem saber mais nada? Tirar uma Eu quero casquinha? acrescentar mais uma coisa. Pode perguntar. Se fosse André Bianco, humanos caçavam vampiros com tanques militares. Caraca, essa parte é muito massa. Nossa, que tenso. Não, mas eu tava pensando nisso. Parei. Olha esse Eu não contexto do consegui. Eu juro pra vocês, eu não consegui ler o 7. Eu não consegui. Eu começava a ler, aí ele explicava uma cena. Aí tinha aquele espacinho lá, daquelas cruzinhas. Aí você começava a ler. Aí era o outro personagem falando da mesma cena em outro ângulo de vista. Eu acho isso massa. Aquilo foi me dando um comichão encostadinho, eu não consegui mais ler. Como que é coçadinha? É sério, eu não consegui. O Bento foi que foi. O Bento foi que nem água. Agora, o 7 não desceu. Talô. Então tá, gente. Vamos encerrar por hoje, né? É, vamos encerrar por aqui, que o próximo episódio é eu e a Sofia entrevistando um ao outro. Não perco o próximo episódio na mesma bate-caverna, no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário. Ah, bate horário não. Não, Bate horário não. quem tá ouvindo aí, são 11h41 no relógio do computador. 11h42 do meu. Também! 11h42. Detalhe, porque eu já contei pra você que vai acontecer amanhã, né? E tipo, as minhas brigas aqui já estão gigantescas. Detalhe, eu tenho que Aê! terminar o capítulo do Darkness. Hã? Tem que terminar o capítulo do Darkness. Cara, eu não vou poder acabar nada hoje. Eu vou ter que sair assim que puder. Então, vou estar encerrando aqui. E o povo que está ouvindo isso provavelmente vai ser só no mês seguinte, quando eu tiver saco para editar isso tudo. Ah, nossa. Manda pra gente sem editar, só pra eu dar risada das merdas que a gente Nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa. Nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa.